Bem-vindos ao podcast do Jaspion. Hoje estamos no horário nobre, ok? 1º de julho, horário nobre. Competindo com a novela. Exato. A novela não deve estar muito boa, não. Ninguém fala dela. Então a gente vai fazer o Jaspion. O campeão da justiça nós temos aqui, Nerd Reverso. Opa, tudo bem, minha gente? A galera veio o peso hoje, hein? Rápido. Até é louco, velho. É horário nobre, né, cara? É, acho que é, pessoal chegou cedo, né, cara? Putz, já tem 30 nego velho. Esse horário é bom, esse horário é bom. E temos o Change também. Opa, só fala que a gente não está competindo com a novela. Aqui nos vídeos recomendados tem um canal passando episódios em looping do Todo Mundo Odeia o Chris, ao vivo, sacou? 24 horas de todo mundo, de Julius. Não tem como, não é pego, mas... Exatamente. Bom, estamos aqui no episódio 16, olha só. Tem robô gigante, tem monstro, é japonês. Qual o destino da humanidade? Não, caraca, é evangelho, gente, é já. Olha esse... Quase evangelho isso aí, é. Olha esse título, cara. Nem um pouco humilde, né? Você já viu o episódio, Bruno? Eu vi. Tá, então, eu vi o episódio agora mais cedo. Eu tenho duas coisas pra dizer, sem querer dar muito spoiler, mas já dando. A primeira é que, assim, cara, o episódio é frenético, cara. Frenético. Estilo primeiros episódios, assim? Estamos assim. Tipo, cara, quando começa a acontecer coisa, vai tipo uma atrás da outra. Vocês vão ver. E a outra coisa que eu fico até de vocês já notarem antes, prestar atenção nisso, é que, tipo, tem muito personagem nesse episódio que tem, tipo, uma ou duas falas, ou fica falando numa cena de fundo, coisa assim. Então, e eu acho que eles tinham, sei lá, poucos dubladores. Claro. Então você vê que tem claramente, tipo, dois ou três dubladores só que fazendo várias vozinhas, sabe? Vozinha. Tipo, a gente faz um podcast que eu tô imitando o Leitor Babaca e tal, sei assim, o tipo, você vê que são poucos dubladores fazendo um monte de vozinha, só que eles ficam muito estereotipados, sabe? Muito, muito caricato. É igual os filmes antigos dublados do, sim, Monty Python, né, cara? Que é o mesmo dublador pra três Monty Pythons. Exato. Rola essa parada desse episódio. Presta atenção nas falas de fundo, quando tem muito personagem na tela, que você vai ver que, tipo, cara, tem, tipo, dois dubladores fazendo seis pessoas, sabe? Umas paradas assim. Mas a pergunta que é importante é: tem aquele cara que faz a dublagem da criança sem saco? Ah, você está aqui com aquela voz grossa? Ah, você está aqui. Eu não recordo. Eu acho que não, mas eu tenho quase certeza que tem um maluco que faz o Ô Diacho! Ô Diacho! Ai, caraca, muito bom. Bom, deixa eu passar aqui então o serviço da parada e a gente segue pro episódio. Boa. Bom, tu encontra a gente lá no nosso blog, que é onde tem o feed, inclusive. Você que perde aqui a gente fazendo esse circo todo, você tem no feed, tanto no Spotify, você consegue encontrar lá o podcast do Jasper no Spotify, ou se você não quiser, você entra no podcast do jasper.blogspot.com.br, que lá tem as imagens. Por exemplo, o Igor Mairin, que já mandou o monstro do dia pra gente, ele mandou. Pois é, deu spoiler, o cara, com desenho? É, pois é, já mandou o desenho, a gente vai colocar, né, que só o desenho no post, como a gente fez da outra vez. É, tem aqui o youtube.com/podcastdojasper, que a gente faz ao vivasso. E aí vocês precisam ficar ligados no nosso Twitter, porque a gente que anuncia quando vai ter. Hoje a gente anunciou até com uma certa antecedência, não foi não? Umas três foi, horas, foi, né? Foi. 3 horas pra gente é quase nível Globo. Planejamento, cara. E claro, o Tokusatsu TV voltou a ter os episódios do Jaspion, então... Inclusive, na descrição aqui, você tem o episódio 16 pra você poder ver aí qual é o destino da humanidade. Então, né... Fique ligado, dizer que lá é a forma oficial de você ver o episódio. Muito bem. Então é isso. E aí, qual que será o destino da humanidade, hein? Ó, a galera daqui, Bigo Mairique, Rafael Damasceno, Bruno Felipe, Raonel. Turma toda tá vendo aqui. Vocês estão com o episódio no ponto, hein? É, o no destino ponto da humanidade eu não sei, mas o meu destino é que eu tenho que sair em 45 minutos. Então... Caraca, não vai dar certeza. Bom, então vamos começar, então. Vai. 1, 2, 3 e pau na máquina. Sato pau na máquina, cara. Grande Sato Company. É, eles voltaram. Vamos enquanto vocês lendo aqui uns comentários aqui. O Nel falou: olá, amigos. Olá, Raonel. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, tem muita gente agora que eu tô vendo. Hoje apareceu a galera toda. Ó, a gente esqueceu, a gente deu mole e esquecemos do bingo do Jaspion. Aí, ó. É verdade. Vamos fazer. Eu pensei nisso hoje, vou fazer. Vou fazer. Eu fico sempre bolado com as músicas em português que o Bruno descobre, cara. Isso é... Essas músicas que ficam tocando aí no início do podcast, cara, antes da gente entrar. É muito bizarro essas músicas, cara. É. O Rafael Marcelo falou que Satan Company significa Companhia de Satã. Justo, Satan Ghost Company. É o demônio, né, cara? Então... Usou os caras, não, que só tem o Jasper por causa deles, pô. Amor, amor. É verdade, exatamente. Viva Satan Company. Vai ter filme, inclusive, tô muito curioso pra ver esse filme. Tem filme? O filme vai ter que bater todo o bico do Jasper, né, gente? Vamos combinar? Ah, é. Não, se não tiver criança levando tiro, não é filme do Jasper. É. Cara, se não tiver uma criança pessimamente interpretando o papel. Vamos lá. Já vai começar frenético, é isso? Já. Uma extraordinária foto revelada pelo professor Nath. Ah, primeiro tem esse previously aí, né, cara? Que caraca, maneiro. Ameaçado pelo diabólico Magaren, o professor tenta esconder seus filhos. Mas cara, eu não me conformo com esse cara derrotando todos os vilões com uma maleta, cara. O professor consegue escapar e decide voltar ao local onde tirou a foto para desvendar. É o recap, meu. É, pô, mas tá. É, matou o Iki, né, verdade? A máfia do inimigo. Morreu um, cara. Iki. Olha, a máfia do Magaren, cara. O professor está quadridemos. Os quadridemos perderam. Eles são os tridemos? Uma pergunta. Dos amigos Roddy e Sati. Roddy e Sati. Roddy. É isso. A minha ali tá acordada, tá vendo? Tá vendo que ela tá com o olho aberto? Tipo, nem sabe. Quenta. Você estava sonhando. Aqueles bandidos estavam atrás do papai. Não fique preocupado, cara, ele deve estar bem. É muito ruim esse moleque, cara. Pelo amor de Deus. Já teria o primeiro bingo aí do Jackson, cara. Não sabemos onde está. Talvez tenha voltado pra casa e eu vou lá ver. Vou lá ver no meio da noite, né? É. Ainda é meia-noite. Deixa eu voltar pra Tóquio. Tô aqui no interior. Vamos esperar amanhecer, está bem? Vamos dormir. Vamos dormir, o moleque deita na cama e dorme, né? É tipo eu, cara, só aqui também. Ai, que inveja, cara. O cara não tá, pô. Lá vem. O herói. Cara, já repararam que não, os episódios não estão mais começando com o Jasper fazendo merda? É verdade. Sim. Não, esse episódio, inclusive, ele é muito sério, inclusive. É esquisito. Caraca, você viu que eu ri toda estúpida? Será que as crianças, aquelas crianças, você viu? Tipo, ninguém tá dando nome, né? Aquelas peste lá, né? Aqueles pentelinhos. Kayoko! Será que tem cachorrinhos e gatinhos dentro dessa barra? Presente também. Jaspion. Cadê os garotos? Aconteceu uma desgraça. Eles fugiram. Quê? Uma desgraça. Uma desgraça, né, cara? Tipo, falei, caralho, os moleques morreram, né? Não, é, irmãozinho, temem encontrar o papai. Sei que vocês irão nos impedir, mas nós precisamos ir. Desculpe, Kayoko. Agora dá um pause aí, todo mundo. Que eu achei um absurdo isso, cara. Sério, a criança... O que a menina fez lá? Não, dorme aí que amanhã a gente vai. Eu achei, porra, ela meteu um migué foda e passou pra criança dormir. Só que não, no dia seguinte ela realmente pegou o moleque. Ela realmente foi, né, cara? Ela foi, cara, né? Que irmã que é essa, cara? É, cara, meia-noite, dorme aí, depois a gente vê isso. Não, ela realmente exato, foi. Exato, eu achei que ela falou só pro moleque dormir, tá ligado? Mas não... É, tipo, ela fez a mala, o moleque acordou, tomaram café e foram embora. Assim, caraca, velho, tá louco. 4-2. Eu aposto que eles não queriam trabalhar na fazenda, era só isso, cara. Exato, estamos fazendo uma coisa. Uma exploração nessa fazenda aí, né? Exato, né? Bora lá então. Tô no 4-12. 4-12 aqui, vai. 1, 2, 3 e vai. Jaspion! Conseguiu alguma notícia? É. Eu fui até a cidade vizinha, mas talvez tenha ido pela montanha. Vou procurá-los. Eu também vou. Não, você não deve ir. É muito arriscado. É verdade. Deixe que nós procuramos as crianças. Contamos com vocês. Ani, vocês procurem naquele lado. Eu porra, esse cara entrou só pra falar isso? Completamente desnecessário. Não, o que eu gosto, essa parte aqui que serve pra procurar, que assim, o Jasper vai de carro. Vai de carro. Foda-se. Exato. Foda-se. Eu levo o carro é meu, caralho. vocês não se encontraram com duas crianças? Não encontrei, não. O cara fala assim e não encontrou. Isso é muito chato, né, cara? Isso é muito Chaves, o cara acena de cinco cabeças e fala, não, não encontrei não. É, e a voz dele completamente desinteressada. Não, não vê isso aí não. Ah, foda-se criança. Criança perdida, caguei. É muito bom, cara. É, talvez eles tenham voltado para Tóquio. Como assim voltaram para Tóquio? Foi no meio da puta que pariu. Como é que foram para Tóquio? Agora, frenético, hein, frenético. É, vai arrombar a porta aí. Caraca, ele não soco. Cara, é Diego, cara, é o bichão, velho. Vai tirando. Se liga nessa câmera primeira pessoa, cara. Da que hora, foda. Da hora, mano. Caraca, caraca, cara, olha só. Maneiríssimo. Olha lá. Cara, realmente a câmera em primeira. Sim, sim. Pô, Jaspe é um. É arroz visual, cara. Vanguard. O cara ainda abriu a porta quebrada, né? Sim. Nossa. Esse jipinho dos capangas do Magari, muito maneiro, né? Sim. Olha as dublagens, que maravilhoso. Está vendo esse cristal no canto direito? Sim. Aí elas são mais elegantes, né? Tocaram a porta, né? Queiram sair, por favor. Nós somos os quadridemos. Já não são mais, né, filha? Eu quero... olha a atuação desse maluco. É muito bom. Cara, o cara nem pra se esforçar, né? Ele claramente não tava se esforçando. Professor! Doutor Shimano! Doutor Shimano! Aquele era o... Ó... Caraca, eles já chegaram aí, ainda carregando a porra do cachorro, cara. Ah, pausa aí. Pausei. É tipo assim, você vê que tipo sequestraram o maluco na casa dele, e depois no outro dia sequestraram lá o professor que tava no laboratório, blá, blá, e tipo, eles estavam tipo sequestrando o professor, e aí acharam as crianças por sorte no caminho, foi isso? Tipo, ou ela já sabia que ela estava assim, não, vamos otimizar aqui, vamos gastar menos gasolina, a gente sequestra o professor e na volta pega as crianças, não, tipo... Deu sorte, pelo jeito. Ou deu sorte. Oh, eu, tipo, sorte? Que porra foi essa, assim? Cara, e a passagem de tempo é muito confusa, né, cara? Porque, aparentemente, ele, tipo, já era de dia quando o Jaspion foi lá, aí tava mostrando cenas de noite dos capangas, assim, e agora mostrou cena de dia de novo. Cara, muito louco, cara. Mas não, tá... acho que estão tipo, eles devem estar tipo há um dia inteiro sequestrando gente, entendeu? Exato, é. Ah, e nem fudendo esses moleques andaram lá da puta que pariu no meio da floresta até aí, né, cara? É porque o sítio dos dois lá que é proteção de, né? Ele é proteção porque ele é afastado da cidade, né? Exato. Então, exatamente. Criançada andando sozinha na rua, cara. Já pontou de parabéns. É, e tipo, foram achados por sorte pelos vilões, que coisa conveniente. Grande. É, né? É, só o protagonista tem sorte, pô. O vilão tem que ter sorte também. É, faz parte, né? Tô no 7 e 12. Também, beleza. 7 e 12. 1, 2, 3 e vai. O cachorrinho, coitado, nem sabe o que tá acontecendo. Jasper, cara, acho que são crianças. Aí, ó, outra sorte aí, hein, também. Pô, já estão pensando ali na hora. Bora, bora. Coisa rara em Jasper, hein? Perseguição de carro, perseguição, ó. Perseguição de carro, foda. Caraca, velho. É? O Jasper, mano. Ó lá. O Jason Statham. É. Velozes e Furiosos, porra nenhuma. Jasper, ai, fez primeiro. Deus. Todo mundo andando sem cinto, né? Ai, claro. Olha lá, velho. Pô, seremos da hora, mano. Olha isso. Olha lá. Sinto pra quê? Eu sou o Jasper, caralho. Exato. Nossa. Aí virou road rash, né, cara? Você rouba o veículo do cara e explode pra fora. Ele saiu do carro em direção e o carro dele que explodiu? GTA, cara, GTA. Caraca. GTA. Olha lá, ele pegou o carro do nosso. Ele passou do nada, né? Cidade pedreira. Assim. É, você virou a esquina da cidade e é a pedreira. Ai, que perigo. Olha essa explosão! Ah lá, cinto de segurança pra quê? Se você tem a armadura do Jasper, né? É, cara. Não precisa, pô. Cidade não. E a pedreira só pra ter explosão. É atalho, né, cara? A pedreira é tipo um bairro dentro de Tóquio. É, né? Tipo, construção abandonada da construtora que foi processada. É, ela tem Itaí Bibi, Pedreira, Pinheiros, né? Largo da Batata. Olha isso. Ai, não, cara, para! Para, para, tipo, para, do mal, cara! Para, cara! Eu não tô acreditando nisso, cara. Cara, esses bonecos são a melhor parte do episódio, cara. Coisa maravilhosa. Você vê que o boneco é tipo um sinforoso, né? Sinforoso, total sinforoso. Cara, tenta voltar na parte que aparece os bonecos. Cara, volta no 8 minutos e 57 segundos. Cara. Tô aqui. 8:57. Olha isso, cara, que errado. Olha isso, cara. Coisa horrorosa, velho. Tipo, sei lá, com essa boca assim, parece um... O que que é isso? Sei lá, parece uma boneca inflável. Sei lá, muito errado isso, cara. Ah, cara, tá horrível. Olha que bicho horroroso, velho. Agora, olha o do moleque, cara. Olha o do moleque, pelo amor de Deus, cara. 8:58. O moleque, né? É impressionante. Ai, cara. Nossa, gente. Nossa, cara, isso é pior que o boneco assassino, meu Deus do céu. Boneco do mal, só pra explodir na cara do Jasper. Exato, cara, fizeram um plot só pra... Meu Deus do céu, cara. É, tem 8:58. 8:58. 1, 2, 3 e vai. Caraca. Tá bom plano, cara, deu certo. Jasper é um cara da armadilha. Os caras tão sagazes. Ali rolou aquele momentinho que teve uma fala em japonês que não quiseram pagar o dublador. Ou então, tipo, como é que se traduz isso? Ah, não sei, deixa quieto aí. É. Cara, ele tá saindo da rua, velho, hein? Cagou. Vai ver a Henri agora, Henri se transforma numa boneca explode. Cara, você vai ver a cena agora, Felipe, você vai reconhecer, olha só. Deixa eu passar aí o jornalzinho. Olha lá, é o Jasper na passarada passa bandeira lá. Olha só aí, ó. As crianças. É a clássica passarada passa bandeira, que tem a história famosa do MDN na passarela. Ah, sim. Mas eu vou encontrá-las. Vai sim, Jasper. Por sorte. Cara, você vê que esse episódio não tem gordura, assim. É uma parada, depois outra, depois outra. Assim. É, e não tem sentido também, né? Não tem. Sentido nunca tem mesmo, foda-se. Muito bom, né? O cara tentando fazer o outro pode falar, eu quero sair daqui. Exato. Os caras fazendo várias vozes, são tipo dois caras só. O que significa isso? Oi, Josh! Me solta! quem são vocês? E o que vocês querem de mim? O senhor logo saberá, Dr. Shimano. Shimano? O que ele vai fazer? Olha esse monstro que parece um vibrador, cara. Pelo amor de formato dele. É, parece uma torre de energia, né? Tá passando tipo, esta é sua vida, né? Pediram um monte de fotos pro ator, né, cara? Do professor. Cara, esse robô é tipo arquivo confidencial em forma de robô, né? Cara, pelo amor de Deus, quem escolheu? Quem faz o casting do Jasper, cara? Cara, não tem casting, é tudo jeito da produção, certeza, cara. Exato, é quem estiver passando na rua no momento, cara. Todos eles perderam a memória e deixaram de raciocinar. Transformaram-se em animais. Magari mal pra caralho. Eu transformarei todos os seres humanos em seres primitivos. Eu conto com você, Dinamático. Dinamático. Aqueles lá serão... Como é que é o nome do bicho? Dinamático. Peraí, os homens do futuro. Os terráqueos mataram caralho. Os monstros. Extinguiram seu império. Agora vocês vão se tornar escravos dos monstros. Como assim? Os terráqueos conseguiram matar monstros gigantes sem o Jasper? É, no passado. Como? Foi o asteroide, na verdade, que matou os monstros. Os homens não tiveram nada com isso. Ele não sabe, né? Ele não sabe. Tinha monstro, agora tem. Toma, pô, eu fiquei vendo, cara. Eu tô banana pros caras. Banana é mó caro no Japão, bicho. Olha o pausa aí, vai ter recap. Pausa, né? Peraí, vamos lá, né? Pausa. Que doideira. Sim, doideira é o que define. Doideira é bem definição desse episódio, sim. Vamos lá, começa o episódio, né, com um moleque tendo um pesadelo, querendo encontrar o pai, não sei o quê, aí descobre que eles dão a louca nos moleques, eles andam, sei lá, centenas de quilômetros, se eu acredito que seja, até chegar em Tóquio. Beleza. Chegaram em Tóquio lá. Chega o Jasper, pô, cadê os moleques? Parece aquele cara que tem um monte de fala, não sei porquê. Fala, não, tudo foi, saíram. Eu vou com você. Não, não precisa ir comigo. Pode ficar aí. Não, tá bom, Jasper, pode deixar. E, caraca, pra que tudo isso, né? Aí o Jasper pega o carro, vai, né? Enquanto aí vai procurar a pé. E aí nisso aparecem o restante dos quadridemos pegando cientistas, né? É, então, não entendi isso. A galera pegaram. Pegaram cientistas aí, aleatórios. Os crânios da sociedade, né? Os mais inteligentes. Aparentemente eles pegaram só dois, mas depois a gente descobre que, sei lá, tem uns 20 ali, né? Sim. As meninas lá, quando elas pegam só o cara principal, não pegaram todos os cientistas que estavam lá, né? É, só tinha um esperto lá, cara. Só tinha um foda. O outro era tudo estagiário. Diploma, né? Exato. É tudo estagiário. Aí o que aconteceu? Caraca, muita coisa, cara. Aí os monstros estão dirigindo, aí encontram, por acaso, as crianças lá do lá do cara que viu o pássaro dourado, aí por acaso já acho que está passando ao mesmo tempo ali, né? Exato. Se você pensar no raio de ação que tudo isso ocorreu, é muita coincidência, cara. Sim, sim. É maravilhoso. E aí, beleza, enrola um momento GTA, assim, beleza, aí aparece perseguição de carro, aí aparece as crianças que viram bonecos explodem na cara do Jasper. E aí, tipo, ele descobre que o Magaren tá no, tipo, no debaixo da ponte, né? Ele tá no esconderijo debaixo da ponte, eles botam jaulas que tem todos os cientistas ali, fodas. E as duas crianças. Uhum. E aí eles chamam um monstro, que aí o monstro pega os tentáculos, assim, aí tem um processo aí que demora uns 15 a 20 segundos pra ele absorver toda a memória do cientista, porque... Segundo o Magaren, aí que vem a jogada do plano do Magaren. Caraca. Ele quer transformar os cientistas em seres pré-históricos, irracionais, né? Irracionais, porque, segundo ele, os seres humanos destruíram, sem tecnologia nenhuma, os homens das cavernas destruíram monstros gigantes, que aparentemente, não sei como, não foi por causa do meteoro, porque... foi na época pós-meteoro, né? E aí o objetivo dele é transformar todos os seres humanos, sendo que cada processo de absorção de memória para transformar um ser humano num ser irracional demora aí uns 30 segundos. Para fazer a humanidade inteira, vai demorar anos para ele fazer isso. Exato. E aí ele dá bananas para os cientistas, que agora são seres irracionais, que eles vão se transformar eles em escravos, acredito, para trabalhar para os monstros. Isso. E eles curtiram a banana, pô. O que não faz sentido, porque vamos supor, o meu tamanho proporcionalmente do monstro para um ser humano seria tipo eu e o tamanho de uma barata. Se eu quiser que, sei lá, uma barata, vocês mesmos os escravos agora de baratas, quero que vocês, sei lá, movam a minha cadeira para a sala. Não vai conseguir. O que, os seres humanos daquele tamanho vão conseguir fazer pros monstros, cara? Não, e o que eu acho pior é que, não sei se vocês viram rapidinho, mas, sei lá, o Magaren encomendou que é um quadro, ele fez um quadro. Pois é, eu fiquei achando que aquilo ali era tipo aquelas coisas que aparecem de recapitulação da galáxia, como é que era antigamente, isso aqui. Mas depois a gente vê nesse episódio que aquela pintura dos humanos... que aquela imagem dos humanos sendo dominados e o Satangoi sentado no trono, aquilo é um quadro gigante dentro dessa base do Magaren. Mas o Magaren é pintor, ali, cara. O Magaren pintou o quadro, tipo, pra agradar o pai, sabe? Mostrando o pai liderando os humanos, reinando sobre os humanos. Tipo, sabe? Que isso, cara? Que cara louco. Pô, mas o Magaren apareceu de pintor, né? Verdade. Foi, botou a boina na vida. Ele é mau, mas tem seu dotes artístico. Aqui, alguns comentários aqui. O Renato Aldridge coloca uns diálogos. Eu vou com você. Não, é muito perigoso. Tá bom, então. O outro aqui, o Bruno Felipe, falando que ele derrubou a porta com um soco, né? Que nem o Capitão América, que derrubou a porta com um soco. Cara, o que aconteceu com o carro do Jasper, hein? Ele saiu da janela e o carro foi, bateu e explodiu. O carro foi sozinho. É inteligente. É o Tesla do Jasper. É, o Jasper já é vanguardista, cara. Vanguardista. O Rafael Damasceno falando melhor que GOT, porra, muito melhor, cara. Porra, nem me falhou. Tem menos furo de roteiro do que GOT. Exato, tá maluco. Eu tô no 12 e 12. Caraca, toda vez que eu paro, eu tô no segundo 12. 12 e 12 aqui. Tem comentário pra caralho aqui. Mas tá assim. Eu duvido que vai fazer algum sentido, né? Mas. É engraçado que tá muito frenético e eles estão perdendo tempo com as coisas, assim, idiotas. É engraçado, né? Que o Magari nunca tinha mencionado esse desejo de escravizar os homens de vingancinha contra os monstros. Né? É o plano da semana do Magari. Semana que vem já é outro. Mas é um plano da semana muito macro, sabe? Tipo. Cara, mas Magari não pensa pequeno, cara. Exato. Aqui o André Ferreira falando que os quadridemos são ruins de conta. O Questone fala que levar o cachorro... Cara, o melhor é isso. Quando aparecer as crianças na grade de novo, percebe isso. O cachorro não tá preso, só as crianças. O cachorro só tá lá dentro porque o guri tá abraçando o cachorro. Porque o cachorro passaria pelas grades tranquilamente. Cara, e o pior, assim, né? Tipo... Se o cara fosse um vilão, a primeira coisa que ele faria era jogar o cachorro pela janela, assim, do carro. Não. E o cachorro tá lá e tá claro, bem durante esse tempo todo, é porque eles tiveram que ter um cuidado muito especial com aquele cachorro, assim. Os capangas do Magari, assim. Mas os capangas não conseguiram nem matar ele da outra vez, né? É verdade, cara. É verdade. Eles estão com medo, né, cara? Caralho, tentou matar o cachorro não morreu. Esse cachorro deve ser foda aí, né? Então... Exato. Aqui o pessoal falando da cena dos bonecos, né? Boneco sinfuroso que explode, bonecas inflamáveis, Chuck japonês. Chuck japonês, cara. Deve ter um Chuck japonês, certeza. Anabella. Ai, igual calhado, tá no cinema. É. Bora lá, então. Cara, tudo isso já fez primeiro, tá vendo? Já ficou foda. Vamos. 12 e 12. Bora, então. 12 e 12. 1, 2, 3 e vai. O carro do Jasper tá inteiro. Tá inteiro, tá inteiro. Essa música é muito foda, né, cara? Sim, é muito foda. Não encontrou nenhuma pista deles. Tipo, vai procurar na praia, né? É um mergulho. O pássaro dourado é uma ilusão. O pássaro dourado é uma ilusão. Como assim? Ah, tem muito episódio aí que o cara falou isso. Ah, é verdade. O professor Nan anda pelas matas à procura do pássaro dourado. O cara mandou os moleques pra casa da avó. Tipo, uma semana, e não tá nem aí, né, se eles chegaram bem ou não, assim. Que ele não sabe que as crianças desapareceram. Não sabe, não tem celular, não tem nada. Ó, o Jasper, o maior detetive do mundo. Exato. Parece que pegaram um funcionário da obra. Jura? O cara é um cachimbo, velho. É que é o único motivo pra aquele professor ficar segurando o cachimbo o tempo todo, né? Eu adoro que ele cara, não mata os capangas. Cara, agora se liga. Olha o Jasper no The Ninja. Olha lá. The Ninja. Muito engraçado as coincidências, né? Não tinha como ele estar aí, assim, se ele não soubesse antes, né? Trabalhem, seus molengas! Vamos! O que estão fazendo, cara? Isso aí é reforma trabalhista do Magari, né? As pessoas sequestradas, talvez as crianças também estejam presas aqui. É tipo, não tem aposentadoria, não tem direito trabalhista e ainda tira a educação sem partido dele. Cara, não faz sentido eles escravizarem humanos, assim. Não, não. E é sempre tipo, vamos escravizar 5 humanos para carregar 4 pedras. Vamos fazer o que com as pedras? Vamos... Empilhar as pedras. É. Cara, é só pelo prazer de fazer os humanos fazerem o trabalho forçado. É o fetiche do Magari. Eu acho legal que quando o cara fica burro, ele automaticamente veste as roupinhas marrom, né? É. Quem tá? Um cachorro. Olha lá, como tipo, passava dois cachorros por aquela grade. Eu acho que o moleque também passa entre essa grade aí. O moleque passa. É? Olha lá, tem um pincel. Veja aquilo, e tem um quadro gigante. Magaren? Sim, eu mesmo. Eu não sei o que é esse lugar que eles estão, gente. Né? Eu acho maneiro que ele chega. Ainda bem que você chegou, Jaspion. Tem 20 inimigos com o Magaren que ele já viu mil vezes. Magaren? Tipo, não. É a cara, minha vestida. O Jaspion roubou a espada do capanga. Exato. E tá matando geral que viu, olha lá. Ah, isso é muito bom. Enfiando a espada na galera. Tá tipo. Certo. Olha lá. É o Zipote que falou, Polito, viu? Nossa, você viu que, né, que ele desviou o tiro e bateu na grade. Ele quase que acerta um civil, né? O Jaspion tá aí, cara. Já tá o modo full assassino. Cara, esse monstro é muito escroto, cara. É, sim. acho que a ideia é que ele seja parecido com uma antena de TV, sei lá. Olha lá, o monstro vendo o podcast do Jaspion na velocidade 100. Pelo cara do piano. Se inscreveu no canal e tudo. Então o Jaspion só ficou meio idiota, né? Porque ele só pegou metade. acho que a transformação dele reverteu. Ele não é humano fraquinho, ele é fodão. Nossa, cara, tá bem na frente da criança esses fogos aí. Não, essa criança ficou cega, óbvio. É, tipo, os caras tão idiotas, pô. Não adianta você mandar eles fugirem. Eu ainda não entendi. Porque eles pegam cientistas pra fazer trabalho escravo. E são os caras. Os piores caras a fazer trabalho físico, né, cara? Cara, esses tiros, assim que explode as paradas, me dá um nervoso. Pô, e esse que explode no peito dos inimigos, cara? Não, cara. Acho muito bom que tem um cara ali que ele tem. Raio vitalizador, ele tirou esse raio do cu, né, Jaspion? Ele inventou e não deu certo. Que tipo de roteirismo que o cara inventa em um episódio só, sabe? E não funciona pra nada. Isso será muito engraçado. E não funciona, o pior ainda, não funciona. Magaren malvado. Dos seres humanos. Você me paga. Ó, o pau comendo. Caralho, agora é porra. Foda-se, né? É porra, agora fecha com o matador. É engraçado que esse monstro aí, ele não é gigante, né? Porque os monstros de Ashton parecem gigantes primeiro, né? É, pois é. É verdade. Nossa, na cara, né? É, tipo, geralmente eles são só enfurecidos, né? É. E esse aí é pequenininho. Será que vai crescer? Olha que vem, essa dimensão. Grande Satangô. Ó. Mudaram efeito. Ah, agora ele ficou puto e cresceu. Né? É, Satangô virou o Gyodai. Satangô não faz isso com o Magaren, né, cara? Deixa o Magaren gigante. Você fica com o Magaren gigante enfrentando o Dyer, né, cara? É? Muito bom, você vê que o monstro é todo de metal, mas o pé que aparece é um pé de lagarto quando pisa, assim? Cara, essa cena do Jaspion destruindo a pedra, cara, isso é muito clássico. Fazia tempo que não tinha. Que chroma key vagabundo. Pô, mas eu me amarrava nessa cena, cara. Achava foda. Não, eu acho que daqui por diante vai ter em todo episódio, mas desculpa pra ter funcionado. Muito desproporcionais. Muito explosão, cara. Aí, Leon! Agora vem. É, rolou aquela cena do Jaspion apanhar um pouquinho, né? Sim. Aquelas explosões que quase matam o dublê. É, o Keystone Herbert falou aqui que o monstro não conseguiu tirar a inteligência do Jaspion porque o Jaspion fica mais idiota, é impossível. Quanto mais idiota, mais perigoso ele fica, né? O Jaspion é imune, né, cara? É, o Michel Goulart tá falando aqui, pô, agora o Satan Ghost tem o poder do Giodai, né? De fazer os monstros crescerem também. O Renato falando que tirar a lembrança da Mia é um favor que o monstro faz pra ele. Que isso, pô. Não é emocionante. Olha esse croma aqui, cara. Eu adoro, Daniel, perdido. Com aquela foto de stock photos, assim, de montanha, né? É. Foda-se. Caralho, maneiro esse efeito aí. Esse efeito de fica parado que eu vou sair de cena. Exato. Fica parado. Pô, mas ele faz no meio. Alguém segura a cara do Daniel pra poder trocar. No meio do movimento, cara. No meio do chute, pô. É? Tipo, imagina, foi alguém lá segurar a perna do Daniel pra poder continuar o movimento depois. Exato. Oh, olha esse portal aí. No fio, é ótimo. Ah, chamaram os acrobatas pra fazer daí. Você viu que deu pra ver a cordinha ali? Meu Deus! Meu Deus. Brilhando. Muito bom. Pô, o Daniel tá apanhando pra caralho, Daniel. Ele tá apanhando legal, hein? Mas calma, que ainda não. As luzes na cabine do Jasper não começou a piscar, né? Quando pisca e. Aí fodeu. Olha lá o soco que ele deu duas vezes. Por causa do campo aqui. Talvez fosse uma imagem tridimensional. Olha o queixo do Jasper com o tablete, cara. Tá, é, tá bicho, olha lá. Olha o sensor ótico. Botaram a armadura de festa pra ele, né? Olha lá. Olha lá, tava rolando um gás lighting do Jasper lá. Olha, o cara. Na verdade, nunca cresceu, olha que coisa. Olha que coisa, hein? Cara, ele usou o Dino Laser. Do Dylion contra o cara que é do tamanho dele, cara. Outro cara, gente, é tipo, esse literalmente é você matar formiga com um canhão, né, cara? É muito Jasper falando sem tempo, irmão, cara. Sem tempo, irmão, não vou lá descer pra matar ele, não. Por que eu estou aqui? Essas roupas, cara. Parece que eu estive sonhando. É muito engraçado que eles. Eles nem passou nem meia hora deles ali, já estão, tipo, imundos e com essa roupa aqui, esse filho do prato. Trabalho escravo faz isso. Acabou o episódio, cara, basicamente. Que batalha doida. Né? As crianças não voltaram. Não. Segundo as pessoas me informaram, elas estavam juntas e sumiram de repente. A Júlia falando do raio no monstro, tipo, onde eu chamo isso de bomba atômica no galinheiro. Cara, é a pescaria com dinamite, né, cara? Pescaria com dinamite, total. Olha isso, olha cara, cachorro. Que errado, cara. Cara, qual é a lógica dessas crianças de não ficar perto do Jaspion? Exato. Pô, elas querem encontrar o pai, cara. O Jaspion quer mantê-las na fazendinha, trabalhando na fazendinha. Trabalho escravo também. Cara, muito doido isso, cara. Mas não faz sentido. Não, não faz. Não, gente, crianças não peguem carona com desconhecidos, por favor. Preciso encontrar as crianças e proteger. O questor falou final do Hulk, total final do Hulk. Ela mostra. Ninguém é toda feliz, né? Oba, a criança desapareceu. Agora também estão envolvidos o professor Nan e seus filhos. Lute, Jaspion! Lute, Jaspion! Lute, Jaspion! Tá foda! Tá foda! Acabou! E foi isso, cara. Episódio em que nada fez sentido. Não teve nem palhaçada do Jaspion. Cara, mas o plano do Magari é muito ruim, cara. Eu sei que é sempre ruim, assim, mas esse bateu é a coisa aí, né, cara? Esse superou, cara, porque faz o menor sentido. Mas você vê, esse plano dele aí, tipo, exigiu a pintura do quadro, caraca, mas não exigiu nenhum disfarce. Não parece Magari, cara. É verdade. Pois é, cara. Tipo. É que ele se ocupou muito em fazer o quadro. Não conseguiu passar uma... Eu acho que foi isso, assim. A veia artística dele, cara. Foi total isso. Eu acho que foi isso, assim. Ele fez aquele quadro... E aí depois eu falei, porra, tem que justificar esse quadro aí pro meu pai de algum jeito. É, exatamente. Pô. Só Tangô chegou assim, que porra é essa? Você gastou três dias fazendo isso aí? Não, tem um sentido. Ele criou tudo isso. Cadê que você não foi buscar a porcaria do pássaro dourado e tá ficando desenhando o bagulho? Exato, é. Sai pintando em vez de buscar o pássaro dourado. É assim que eu te criei, seu moleque. É muito, muito puxa-saco, né? Ele desenhou o pai sentado no trono, todo cheio dos bagulhos. Muito filhinho de papai. Mas afinal de contas, qual é o destino da humanidade? Cara, a gente achou que o destino da humanidade fosse ser escravizado, mas o Jaspion Salvou a humanidade. Mas será que o ensino da humanidade não é ser escravizado? Fica esse pensamento aí pra noite de vocês. Mas será que nós não somos escravos de nós mesmos? Muito bom. É que cachorro não é um escravo do gurizinho? É. Fique ligado. Pensa aí na sua realidade, ouvintes. Nós seremos todos escravos. O Keystone Herbert falou que é Magaren Bob Ross, né? Imagina aparecer o Magaren com Black Power pintando assim. Agora nós vamos fazer floresta. Tipo aquele comercial do Deadpool, né? X de Bob Ross, lembra? Sim. Ai, caraca. Comentários aqui, ó. O Rafael Damasceno que disse que nosso destino é ser salvo pelo Jaspion. Pô, quem dera. O destino da humanidade é pegar carona com um desconhecido. É, né? O Gustavo Freitas perguntou aqui, vocês acham que o Iki deveria ser mais aproveitado, o carinha que morreu? Eu acho que ele morreu mais pra frente. Genérico. Não, morreu bem, a batalha foi bonita e tal. Ele tinha o poder de soltar a mão, aquilo era muito escroto, cara. Morreu bem. E foi maneiro que nesse episódio que ele morreu, cara, foi o Jaspion 100% ligado na estupidez, né, cara? Exatamente. Foi o Jaspion, não vou te perdoar. Chegou arregaçando, assim, né? Exatamente. Esse é o Jaspion que eu tô na sério. Né? O André Ferreira disse que cortaram o orçamento do disfarce do Magaren, por isso que... Ah, é verdade, assim, né? Não pode repetir, né, cara? Só o Bruno Felipe Costa da Silva que falou que quando o monstro se teleportava, que eu fiquei impressionado, ele falou, pô, o Change impressionado com o efeito usado no Chaves. Mas eu me impressiono muito fácil, cara. Mas, cara, olha... algumas coisas. As explosões me impressionam sempre, cara. É muito absurdo as explosões. Cara. Aquelas estúpidas. É muito assim, perto das pessoas, né, cara? Muito perto, e elas, tipo, é muito fogo, cara. É zero senso de segurança pro dublê assim, ali. Assim, tem as explosões. Lembra quando tinha as explosões de cor? Power Ranger tinha muito? Explodia vermelho. Sabe? Sim. Era mais fumaça do que não sei o quê. Era mais fumaça. Mas aqui, cara, explode, tipo, você vê que o fogo é uma explosão poderosa, assim, sabe? Rola um kick de fogo. Caraca. Não, e ele abrindo as jaulas, assim, o negócio explodiu na cara da criança, o cara, né? Explode no peito, cara. Dá pra você ver que tem fogo no peito do dublê, cara. Sim. Que isso, cara? Não, ali o maluco fica cego, cara. Pega numa vista, fica cego. Pega numa vista, isso aí, já diria a vovó. Episódio 16, qual é o destino da humanidade? Gostaram do episódio? Cara, foi legal. Eu gostei que foi frenético. Já saiu matando gente pra caramba. Eu fiquei impressionado com isso. Ele matou muita gente nesse episódio. Cara, aquela hora que tá o Magaren, todo mundo ali. Aí ele vira o Jaspion, pega a espada, isso dá 5 espadadas e mata 5, cara. Na mesma hora. Pá, pá, pá, pá, pá, morreu. Caraca. Sim. A gente teve essa história do monstro aí que faz a projeção muito louca, né? Rolou todo um... Um monstro não diferentão. Faz sentido. Nenhum sentido. Porque ele continuava a acertar o Jaspion. Não entendi qual é que foi desse negócio. Mas a gente deixa passar. O que eu achei curioso é que, teoricamente, ele começa com um episódio, né, do lore do Jaspion, coisa do pássaro, não sei o que lá, as crianças têm relação, não sei o que lá. Mas aí não tem nada a ver. Aí realmente é um plano muito louco do Magaren só. Não era isso. Tem um recap, né? Quando começa com o recap, você acha, vai mover a história. Mas não foi. Sim. Não, a única coisa é explicar por que as crianças teoricamente estavam seguras no final do último episódio, agora estão perdidas de novo. Né? Caraca, nem me conta, essas crianças muito loucas, velho. A irmã ali, pelo amor de Deus, é pouco responsável. Agora, essas crianças vão ser o calo no pé do Jaspion, né, cara? Fica essas coisas. Tipo, todo dia eu tenho que salvar essas crianças. Toda vez. Essas mesmas porra de crianças. Exatamente. É o que acontece. As crianças que o Jaspion deu tiro, só teve que salvar uma vez. Essas aí que o Jaspion tá tratando bem, é foda, se comporta mal. É isso, cara. Pedagogia, cara. Por isso tem que dar tiro mesmo. dá uma espadada bem na cabeça da criança, vai ficar comportadinho pra sempre. Ó, aqui, ó. O Rodrigo Lourenço lembrou aqui que o Jaspion, ele pegou a arma do capanga e matou o capanga com a arma dele, cara. Caralho! Foi bizarro porque, assim, ele matou um, matou outro, e o outro, e o terceiro caiu no chão, ele executou o cara, ele cravou a espada no maluco. Falei, caralho! Cravou, mano. Ó o Michel Goulart e o Raonel aqui dando uma salvada, dizendo que o monstro tava atacando o psicológico do Dylion. O Dylion acreditava que tava levando porrada, mas não tava tomando. Foi a porrada psicossomática, né? Foi tipo, cara, então, na verdade, essa luta foi o clube da luta do Dylion, né, cara? É, cara. A fumaça que tava saindo do Dylion todo fodido era psicossomática a fumaça. Exato, era psicossomática. Cara, foi o Dylion que pulou e chegou no chão, entendeu? É, Dylion ainda, né, cara? Caraca, muito bom. Então é isso, galera. Episódio 16, Qual o Destino da Humanidade, aí no horário nobre, né? 9 da noite, pá. Voltemos quando voltamos, né? A gente não sabe quando vai ser o próximo, mas fique ligado nas redes sociais que nós iremos ver o 17º episódio de Jasper, que agora a história tá... a trama se complica. Valeu aí pra quem veio, bastante gente veio aí no horário nobre. É verdade. Pô, deu 42 aí, ao mesmo tempo. Exato, os caras estão de parabéns. Então é isso, turma, quem não... Quer dizer, se você não ouviu ainda, você não sabe. Mas enfim, tem no feed e dá pra você assistir também depois no YouTube. Certo, galera? É isso? É isso. Segura aí que eu preciso selecionar a música, eu esqueci aqui a música. Agora sim. agora podemos ir embora. Falou, turma, boa noite pra vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou, galera. Que eu odeio.